318, agora sou aí, 295, tá 3858, uma boa noite. Ok, se bem que tá 3895. Ok, tá 3895, agora é só um minuto, puxa na posição 03, era uma vinga estará na 04, após ser autorizado. Tá, vamos andar. Serena 313, no solo 013, direita 1, 2, 1, décima 1, solo. 1, 2, 1, décima 1? Sim. Celebrar na 8, 1, 3, 3, 3. 3, boa noite. O Emari protege para a chegada da Mari, desce até o 050. Aproxima Mari, desce para o 050. Salvador, tá 3858, atmosfera da 10 pro. Ali mantém pistão 10, 3858. Ali mantém 3858. 3, 1, 0, 3. O Xanã 6313, segue via Alfa, reportante da Jurete. Alfa. Cinco 9752, controle Salvador. Vamos ser pro Recife na frequência 1251, alternativa 133, decimal 25. Salvador Tower, Atlantic 633. This is 633, Atlantic 633. Just to confirm if you have information on our flight plan. 633, stand by to copy. Information call C is Alpha, okay? Standing by 633. Down Europa 042. Eu fico antes de colo azul 6, ano 208, controle bom voo. A controle 208, 368, 58, obrigado. Controle Salvador, boa noite, 368, 58. Sai da mão, apresenta 1100. 1858, boa noite, contato radar, sua para o nível de voo 370 via saída mão. 670 via, 3258. Confirme the last of message. We finished our engine test. We finished our engine test already. Rota 042 only startup, confirm. We finished already. Before we request clearance, and now we finished. Just to inform you that we finished our engine test. 1895, obrigado. Até amanhã, querido. Lady, we don't need nothing. We just finished to start up the engine. It's just to inform you. 3305, autorizado. Baixado, travado, se escuta. 3305, autorizado, pouso, pistão 10, vento 160 graus, 5 nós. Livre pouso, pista 10, 3305. Salvador, Euroatlantic 633. Papa 633, stand by to copy, please. Para o taxa 38-15, com 152 a bordo, com 5 horas. Com 5 horas, com seu nome? 14-152. Taxi via Índia, Ponte Caratu, 1985, 2018, Volvo. Índia, 2546. 6313, Alfa Juliette, Delgate, Termin. Alfa Juliette, Hotel 0666, Salvador, good evening, this is Mike Zulu 677 to Maceió. We expect to be ready in 1-5 minutes. Could you give us the clearance? We are requesting for level 270. Confirm to Maceió is Mike Zulu 633, okay? 63? You have Alpha Final 633, you confirm? Mike Zulu. This is Charlie Sierra Tango Lima Oscar. Confirm the number, please. Mike Zulu. Confirm, our television station is Charlie Sierra Tango Lima Oscar. We expect to be 677, but now it's 633. Stand by, call the IS room. Stand by, please. Standing by, Mike Zulu. Acabou que ele chama e torne na frequência no 8 decimal 95. 6-3-5, gravatório da Oscar Gostel. 633, understand, 06. We tell registration Charlie Sierra Tango Romeo November. Just to confirm, we are Atlantic 633. So Mike Zulu 632. Sierra Bravo, Mike Oscar, we have flight 3320 approved, 230. We copy 230, I'll stand by to another flight level. Zero, 3205. 3305 no solo, as 21 no direita, 121 no decimal 1 no solo. 21 na hora, 3-0. CDC para 2000. Autorizado a para 2006, ajuste 1018, posto estabilizado no localizador. 2018, autorizado GLS, 9303. Falou, Salvador, está 3305. 3305, Alfa GLS, 3305. Alfa GLS, 3305, está 3305. Delivery, Mike Zulu, 631. 631, go ahead. For my information, please, did you receive a pipeline for us? Will you receive a copy sent by 631 more 2 minutes? The name answer. 18-15, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 1-60 graus, 5 nós. Comigo decolagem, 1-0-3, 2-1-5. Acho que é Mosquito, autorizado pouso, pista 1-7, vento 1-60 graus, 5 nós. Autorizado pouso 1-7, acho que é Mosquito. Have your section here now. Stand by, we're just going to vehicle the IS room. Standing by, Charlie Sarah Tango Limos. Yes, yes, yes. O circulou as 23 no 208 controle, bom voo. 208, obrigado, boa noite, 3-8-9-5. 633, head copy. Go ahead, Magnus 633. 633, clear to Sierra Bravo, Mike Oscar, Maceo, flight level 270. Take off running 10, after take off left to turn with Puka, departing, Papa, uniform, Charles Alpha, and Aracaju, transition. After flight direct, Mike Charlie Echo, Maceo, call code 5467 and Salvador departure frequency 120.8. Atuleta, 3-8-1-5, obrigado. Tente, frequência de estacionar o Oscar Filho, boa noite. O 9293, complete a aproximação final e chame torre na frequência no 8 decimal 95, bom pouso. Obrigado, pela próxima, do 9293. Correct, 63, correct for setup and pushback. We are, understand, cleared for setup and pushback, 63. Are you ready for pushback? We're ready in 5 minutes, Mike Maxwell, 633. Okay, so call when you are ready for pushback and setup in 63 on this frequency. We'll call you again on this frequency when ready, thank you, 633. Europa 042, pasa compañía. Europa 042. This is and Europa 084 calling Europa 042. Okay, Europa 084, correct, Europa 084, go ahead. Yes, I'm trying to talk with Europa 042. Salvador, Mike Zulu 629, we just have the news from our operation that the flight plan is filed and we should be Mike Zulu 629. Standby to copy. Go ahead. Standby to copy. Mike Zulu 629. Standby. Mike Zulu 677 on the ground. Mike Zulu 677 ground. We have the information, it's Mike Zulu 629. After the message, another craft called the ground and the The call aircraft is Mike Zulu 677. Confirm to ground, please. So you have a 5-point for Charlie Sierra Tango Lima Oscar as Mike Zulu 677, I understand. Okay, Mike Zulu 629, is it Amy 677? Should be. Mike Zulu 629. 629, cleared Maceo, flight level 310, after for takeoff left turn, Pucca Departo, Caju transition, after according to the flight plane route. Scorpius 5465 and Salvador approach frequency 120.8. Okay, clear the flight level 310 after takeoff left to Pucca, Aracaju transition 5465 on the spot and 120.8 frequency. Mike Zulu 629. 629, read back correct, report red for push and start, correction. Red for tank and startup. We'll report ready for push and start, we'll need a push. Mike Zulu 629. 631, well, all around. Over the tower, Air Atlantic 633, we are now ready for startup and pushback. Alpha 042, ground. Mike Zulu, 633, ready for pushback and startup. 3, solo, Watch 29, direita, 121, décima 1. Direita, 21, coronel, décima 3. Okay, clear for startup and pushback on stand 06, Mike Zulu 633, clear. Boa noite, Google 9213, de Francisco. 9213, taxi via Alfa Juliette até remota 14 no pátio principal. Alfa Juliette para remota 14 no pátio principal. Alfa 042, ground. 3815, chame o centro Recife, na frequência 1251, alternativa no 33, decimal 25. 1251, alterno 3325, tá 3895, boa noite. What time? Well, we don't have any flight plan here, so we don't know any estimates, because we don't have any estimates. The airplane is on maintenance ground now. Only checking your engine, confirm. Well, we are checking one generator at the engine. Okay, clear the startup and the report to finish the check, okay? We already checked the engine and we already finished. Before we report that we were finishing the checking, we request before permission to do that. Okay, and the ground is okay, we finished the check of the engine. The check now is finished. Okay. Leaving frequency. Good night. Thank you. Brian, Mike Zulu 631. Mike Zulu 631, please, do you have any flight plan for us? Mike Zulu 631, ready to copy. Go ahead, receiver. Please copy. Aviate Sierra Bravo, Papa Lima. Via Upper Zulu 20 after according your flight plan route, flight level 300. Take off runway 10 after departure, left turn, Momo departure, Mike Oscar, Momo, Lenin transition, November Echo, November India Mike Transition. Call code 5410. Departure Salvador Control 120.8. So we are clear of the destination Sierra Bravo Papa Lima on the upper route 20, lateral 300. Take off runway 10, left turn, SID Momo, position Lenin, November Echo, November India Mike, coding 5410, after takeoff frequency 120, this night. Is that correct? Mike is 61. Call me as for push and start. We'll be ready in 2 minutes. We'll be back in 2 minutes. Mike is Guru 61. Thank you. Equator, you are due to the Jet Service. As siglas vão passar aqui bem próximo a Camaçari? Seu lado esquerdo até Matias, Camaçari. Ok, obrigado. Controle de Salvador, muito boa noite, voo 1, no site 0, informação Yankee, vai cruzar os 2, 95 para 1950. Voo 1970, boa noite, dia chegada Mari, isso é para o 050. Voo Itap, parece que está chegado. 050, Voo Itap, gol 1, não está chegado. You are on the April 1, confirm? April 11, 1-1. Here to push and search, call me right for taxi, Mike Lulu 621. Pushing back for you, back to my taxi, Mike Lulu 621. Gente, 2.028, eu perdi a posição final, azul 2707. Azul 9210, informação alfa, confere. Para o galeão autorizado via OK 9857 até Moço, nível 360. Decolagem na pista no zero, curva à direita após decolagem. Interferiu de saída da El Leda após uma posição Irume. Transponder 5470, controle 120.8. Autorizado galeão, nível 9857, Moço. É nível 360. Decolagem na pista no zero, curva à direita da El Leda Irume. No transponder 5470. Controle para decolagem 120.8, azul 9290. Cotejamento correto, azul 9290, chame pronto, puxa C90 no portão 4. Chamaré, azul 4, azul 9290. Tower, Mike Zulu 633, request taxi. Mike Zulu 633, approve a taxi to Golden Point, runway 10, via 801 and taxiway India. At Golden Point, Golden Tower 118, decimal 95, QNH 1018. Approved taxi to Golden Point, runway 10, via apron 3, apron 1, and taxiway India. When reaching Golden Point, contact 1018, Mike Zulu 633. Mike Zulu 633, confirm the person on board and endurance. Stand by 1633. So endurance for Mike Zulu 633, 3 hours and 11 crew member on board. Mike Zulu 633. Liga 707, QNH 1018, tráfego já avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento no 60 graus, 04 nós. Beleza, pois, eu sou 2707. Sou 1970, desce para 2010, o ajuste 1018, autorizado e eletro-X-ray, reposto estabilizado. 2018, autorizado X-ray, chamada estabilizado, voo 1970. Salvador Tower, Mike Zulu 633, holding short, runway 10 on Bravo, and request 1 minute. Mike Zulu, 633, maintain holding point, runway 10. Maintaining holding point, 10 on Bravo, Mike Zulu 633. Oceania 6313, informação em curso Alpha, pronto para cópia. Alpha, copy your message. Please. You request 1 minute holding at holding position, we call you back in 1 minute. Okay, report when ready for takeoff. Mike Zulu, 633. We call you back when fully ready for takeoff, Mike Zulu, 633, obrigado. Entendo o Aeroatlântico. Entendo, autorizado o Guarulhos, seu 360, Amper Zulu 10, Salvaté. Decola no 0 para 80, da El Leda Norte, 5462, 208 é o 603. Estacionamento correto, estacionamento 303, chame pronto para o estacionamento. Estamos pronto, 603. Salvador, Mike 629 on position 7. We are still waiting for the pushback. Can you provide it, please? Mike 629, stand by to push it back. No, we need the pushback. The pushback for... I think it's coming. Thank you. Livro 2707, boa noite. Azul 2707, boa noite. Alfa Juliette, Pátio 3, vai tentar sinalizador. Alfa Juliette para o Pátio 3 do 2707. Mike Lu 629, stand by. All ready for departure. Airline 90, copy, runway 10, wind 160 degrees, 0 faz knots. Mike Lu 633. Please line up and take off runway 10, Mike Lu 633. Person on board. Roger, Mike Zulu 621, approve a taxi to holding point runway 10 via 801 and the taxiway India. At holding point, call tower 118.95, UNH1018. UNH1018, we are clear of taxi via India, holding point runway 10, approaching holding point 10. Would change 11895. Mike Zulu 631. É o Mário Alvim que está aí? Estacionamento 224, desça para 2.000 pés, parede da redução de altitude e TAP, ajuste 1018, reporte estabilizado no localizador. Ponte, localizado 633, airborne at 45, contact solo departure 120.8. Airborne at 43, confirm. Contact solo departure 120.8. 120.8, obrigado, Mike 633. Tá, 2 minutes, 6, 9. Também mais ou menos. This is Mike Zulu 633. It's Mike Zulu 633, read the contact line to Sosa 270, book a departure. Silvio Pouso 10, voo 1170. Mike Zulu 633. Eita, contact climb to Puka 270, Puka de Passos. Continue climb for level 270, Puka de Passos, Mike Mike Zulu 633. Yes, Dad. How is your dad? To start, ready to start, we'll call you for taxi, Mike Mike Zulu 629. King 118 to 905, thank you. Mike Mike Zulu 631, good evening, only point to runway 10. I'll open my day runway 10. Line up and wait, runway 10, Mike Mike Zulu 61. Low 1170 no solo, as 49, direita no 211 no solo. 311, obrigado. Mike Mike Zulu 632, contact the Recife Camp frequency 126.85 or 125.45. Mike Mike Zulu 631, cleared, line up and take off runway 10, wind 170 degrees, 03 knots. Line up and take off runway 10, Mike Mike Zulu 631, and just confirm we are clear to time, satellite 300 after takeoff. 300, firm it, 300. Thank you. Azul 9210 no portão 4 para puxar o estacionamento. Azul 9210, aguarde, posição 4, aguarde. Aguarde, o 2920. Será 6224 estabilizou? Afirmativo, acabou de estabilizar no ELF X-ray. Tente chame torre na frequência no 8.95 com bolso. 6225, 6224, uma boa noite. Torre Salvador, boa noite, chame 6224 estabilizado no X-ray da 10. É uma aproximação, aguarde pista livre, o CNM é 224. Aguardando pista livre, né? 224. 624, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 60 graus, 5 nós. Autorizado pouso, no 0, 624. Please confirm, we switch now on 120.8. 1F52, contact Salvador de Pache, 120.8, good trip. Thank you, bye. Flight 0631, good evening, climbing Saturn 300, Momo departure, minimum position. Mike Mike Zulu 61, with the contact flight B2 for the 300 Momo departure. Momo departure, climbing Saturn 300, thank you. 61. Salvador, boa noite, boa noite, 70. 970, boa noite, via chegada Mari, desça ao 050. Via 050, a Mari, 1970. Uma previsão para as 1920? As 1920, só um instante. Próximo a Juliette, voo 1970. 1170, Juliette, portão 8. Juliette, 8, go 1170. Mike, Zulu 69, do you have estimate for taxi? Já vai deixar taxi não, Mike, Zulu 69. Eu, as 1920, só aguardando a passagem do Boeing à retaguarda, será autorizado. Ok, aguardando a autorização, contra o 9210. Solo, Chanel 6313, está no 62, a puxa está no mesmo. Mike, one way is around 95, Kinage 1018, and we are now clear of the traffic. Mike Mike Zulu 69. Mike Mike Zulu 69, confirm person on board and endurance. We have 11 persons on board, 1-1, and endurance is 3 hours. Mike Mike Zulu 69. Roger. Isso é só para o navio de matrícula brasileiro. O Chanel 6224, táxi via Alfa Chaniante, da Taxi Juliette. Alfa, Juliette, Chamado para o Chanel 6313, meia dúzia? Agora, 6313, o Corizado chama táxi. Chama para o táxi 6313. O Chanel 1920, portão 4, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi 1920. Chelé 6224, mantém posição antes do ataque ser gigante, aguardando a liberação do seu voo, foguete previsto ao número 3. Vai aguardando para a Juliette, 6224, o kit, obrigado. Boa 970, desça para 2000, pós o ajuste 1018, está autorizado o LSXT, reporte estabilizado no localizador. 1018, ambiente localizado, metro 390, voo 1970. Mike Zulu 61, contacte Recife Center Frequency 126.85, enable 125.145. Repita aí a frequência. 126.85, enable 125.45. Okay, 126.85 is enable 125.45. Thank you, bye. So we got a Mike 26, command is ready for departure. Call tower 1, 185. Hotel na Campinas, autonomia 3020, câmbio 95. Caso 9210, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10. Taxiway Índia, ponto de espera 21, 1 decimal 95. Ajuste de altímetro 908. Autorizado Índia, ponto de espera 10, chama Toei 1 decimal 95. Ajuste 22, azul, 9210. Chelé 6303, da passagem ao airbus da companhia, vai ingressar no gate 3, após segue até o ponto de espera da pista 10, e a parte 1 índia, ponto de espera 21, 1 decimal 95, ajuste altímetro 908. Vai dar passagem ao aeronave da companhia, Oxalé 6224, Juliette Portão 3. Juliette Portão 3, 6224, obrigado ao companheiro. Olá, meu irmão. Salvador do Azul 9210, pronto, ponto para pista 10. A Lima tem pista 10, Azul 9210. A Lima tem pista 10, Azul 9210. Azul 629, Airborne 802, contact Salvador Departure, 120.8. 120.8, bye bye. Salvador Departure, Mike Mazzulo 629 on Puka Departure. And requesting flight level 270. Mike Mike Zulu 629, await the contact line B to for the 310 Puka Departure. Okay, book a departure, climb flight level 310, but we are requesting flight level 270, Mike Zulu 269. Miami. Confirm estimation of what time? 0105. 270? That's it, Mike Zulu 69. Mike Zulu 629 is again. 629 is requesting flight level 270 to Masaya. Do 92 10 autorizado decolagem, pistão no zero, vento 160 graus, 109. Sim, decolagem 10, 92 no zero. 69. Olá, você está Leonardo 70 estabilizou? Afirmativo. Tome torre na frequência no 8.95. 18.900. Boa noite, mantém ponto de espera, o senhor é 6.3.13. Salvador, boa noite, voo 970, passando a serra, baixado, checado, pista e traço da vista. Isso, continua a aproximação agora de pista livre, voo 970. Guardado, 970. Salvador 210, decolou ao 05, no 208 controle, bom voo. Controle 208. Passo 2 no 0, obrigado, Alex. 4-0, autorizado pouso, pistão no 0, vento 160 graus, 5 nós. Teve pouso na 1-0, bom 970. Your clearance is on request, ok, stand by. Boa noite, Azul. 9210, passa Rio e 400, nada El. Azul 9210, boa noite, contato radar, sua para o 360 via da El. 360 via da El, 9210. M313, após o pouso do Boeing da Gol na curta, está autorizado ele manter o pistão no zero. Lopes 70 no solo 07, direita 121 no decimal 1 no solo. 211 1970 à direita. Mike Zulu 629, contact receive send frequency 126.85, 125.45. 126 6.86 or 11.45. Mike Mike Zulu 6.29. 6.86.85. Correction, 1.26.85, Mike Mike Zulu 6.29. Senna 6313, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 150 graus, 5 nós. Eu vou iniciar, 6.13, decolou ao 09-1208, controle, bom voo. 208, né? Controle, Xanier 6.313, decolou, transfere. Xanier 6.313, boa noite, contato radar, submantém o nível de voo 360 via saída da 1. 360 via da 1, hora que desce a natureza entrou mais pra frente. 6.313, voe Leda. Leda, 6.313, grato. Voo no 970, Juliette, portão 7. Juliette, 7. Azul 9210, chame o centro Oeste, tira a frequência 251, alternativa 33, decimal 2. 251, 3385, 9210, boa noite.